48 através do nosso trator, hein? Mantendo bobéis. Sentida, mantenha a guarda para já. Limpa os 48. O objeto 5728, tráfego pequeno porte, tipo César 206, cruzou a final da 28, está mantendo 1 no mil pés à esquerda no litoral norte de Salvador. Só declara está restrita a iniciar a curva 2 após 2 mil pés, o vento 120 graus, com 1, 12 nós, livre para decolagem, 5728. Vai iniciar, se quiser 28. Boa noite, 06, táxi autorizado até o través de portão 5, aguardando para prosseguir. Através do portão 5, 906, nossa escuta, aguardando. Só lotar 3805, 380 para Guarulhos. 600, aguarde, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, eu vou na 600. Fala 6721 da EB, acionado 183, 4 horas e 20, Recife, táxi. Objeto 6721, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0 via Índia Alfa, QNH 10012, no ponto de espera chame torre no noite desse momento. Via Índia Alfa no ponto de espera da 1086-9012, web 6721, obrigado. Gol 1806, autorizado táxi, segue tráfego da web no ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chame torre 18 desse momento, QNH 10012. L12, prossegue a web, reparte o ponto de espera, 286-9806, boa. Solutan 3661. Voo 1600, ingressa após tráfego da companhia. 48-120, Madura. Vitor, aqui é emitido, limpo. 3805. Com P3 da Postéria, a curta final 10. O 2-1 não? Não, não, é outro tráfego. O Webjet mantém o ponto certo. Mantém o ponto certo, 2-1. Vou na rotatória. Deixa para mil pé, QNH 1012. Controle, boa tarde, Web 5728. Webjet 5728, contato radar na decolagem, supanizou 330, saída Puca, transição Aracaju. 330, Puca, Aracaju. 35. Pisado 340 para Guarulhos, pela Upper Zulu 44, saída da El após Leda, Eudes, onde intercepta a aerovia. 5467, transpone 1935, controle 3805. Desejamento correto e pode pronto para acionamento 3805. Chama. Papa Papa, Índia Tango Yankee, desça para 1500 pés, QNH 1012. 1500 pés, Índia Tango Yankee. Obrigado. Prossiga o meu papatã. Tocou com o Meteus 3-1, à esquerda, pé no vento, 1, mil pés, chame pronto para girar a base, pista no zero. Sente, zero na esquerda, pé no vento, mil pés, chame pronto para girar a base. Tendo corredor, axé. Sapatango Alfa, Vitor Juliette, mantém em condições visuais, ingresso em corredor axé, mil pés. Mantém condições visuais e a corredor axé, 1 no mil pés, Alfa, Vitor Juliette. Procedimento correto, meu papatango, chame torre, 1 na noite, decimal meia. Para o táxi, voo no 74, PLB 37, 4:10, autonomia, Fortaleza, alternar. 3, Orion. 705, 1754, já táxi para o ponto de espera da pista 10, via Alfa Índia. Correção Índia Alfa, controle, chame torre no ponto de espera 18 decimal meio, QNH 10012. Ok, via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, 2286, confirmado, voo no 754. No 7, inicialmente rotatória, desça para ano 1000, aguarde para final no 7. 7, está na rotatória, desça para ano 1000. Vinde November Alpha, está pronto? Vinde November Alpha, pronto, senhor. Livre decolagem no 7, 130, 112. Vinde livre decolagem, Vinde November Alpha. Vinde Tango Yankee visual com P3 Força à sua esquerda, na perna do vento, pista no 0. Ok, final no 7, aprovado, chame na curta, checado. Chame na curta. Olympus 48 ainda mantém a do vento, aguarde para girar a base. Tente, mantém os ventos guardando para girar a base, Olympus. Boa noite, 06, tá pronto? Sim, irmão, 06. Alinhar e decolar, pista no 0, 730 com 10. Alinhar e decolar no 0, 06. 6721, decolar nos 33, 0935, boa viagem. 0935, obrigado, boa. Controle, boa tarde, 6721 da web. Objeto 6721, contato radar na decolagem, supanijou 330, saída Momo, tração Frot. 330, Momo Frot, web 6721. Tango Yankee, final, normal, 17, trem fixo. 17, fixo, trem 120, com uma 12, livre pouso, Índia, Tango Yankee. Aguarde, objeto 6721. Aguarde, obrigado. Afirmativo, 120 com uma 12, tá livre decolagem. Índia November Alpha, ingresso à esquerda para contra o vento, dando zero, aguarde para cruzamento aeródromo para prosseguir no forte. Índia November Alpha. Esquerda, perna contra o vento, aguardando para cruzamento, Índia November Alpha. Olympus 48, gira e baixa, chame final para a toca emitida. Girando base, Olympus. Voador, gol no 754, ponto de espera, dando 0 pronto. 754, mantém o ponto de espera. Pronto. 5728, chame centro Recife, frequência 126.85, alterne 133.65. 226.8533, confirme. Frequência 126.85, alternando 133.65. Positivo, 286.5, obrigado, boa tarde. Controle Oceaner 63, 15, pode prosseguir na descida? Estou guardando. 806, gol, declarado 35, 935, boa viagem. 935, boa. Estacionado, pronto para o táxi. Até interseção, chama para ingresso o meu papatão. Autorizado o táxi, até interseção, chamará para ingresso o meu papatão. Olympus 48, autorizado o toque arremetida, pista 10, 130 com 10. Tive toque arremetida, o Olympus 48, confirme vento. 130 com 10. Grato. Índia November Alpha, efetuando 270 pela direita, reporte, correção, 360 pela direita, pode reinterceptando a contra o vento. 360 pela direita, reportará interceptando, Índia November Alpha. Papapá, Índia, Tom Yankee, local de estacionamento é o Pátio da Bata? Para Aerostar. Gente, Aerostar, direita, frequência livre, no solo aos 36, boa tarde. Leão, temos o nível 360 pré-aprovado, tá pronto para a copa? Afirmativo, tá pronto pra cópia, tá ciente da Sierra. O gol 1394, autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da pista 10, com curva pela direita, saída da Léo, da El após da El, Leda após Leda, Bridge. Aciona 5475, controle 119.35, torre 118.6. Está autorizado Galeão no 360, faz a colagem da 110, primeira curva à direita, saída da El, contradição Leda. Confirme o próximo ponto após Leda? Após Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, onde intercepta Upper Zulu 10. Gente, após Leda, Bridge, aciona 5471, o controle de saída é Ano, 19, decimal 35, Gol. Gol 1394, aciona 5476. 5476, Gol 1394. Fechamento correto, reporte ponto por acionamento 1394. Reportar algo, 1394. Tocou e meteu à esquerda, perna do vento, reporte ponto para girar base. Passará. De novembro, visual com P3 da Força Aérea. Afirmo. Gente, mantém litoral, o tráfego já iniciou curva à esquerda para a perna do vento, cruzamento autorizado final do 28, aguarde transferência. Mantendo a linha do litoral, observando o tráfego, aguardando transferência de novembro, Alfa. É para mim voar a Buco, lá na terminal de Fortaleza com o centro Recife. Tentarei agora, só um instante. Obrigado. Romeu, portão 1, Maceió, nível 350, boa tarde. Salvador, Papa Romeu Lima, Mike Fox. Voo 1924, temos autorizado nível 350 para Maceió. Um minuto para a cópia. Ok, aguardando. 1935, índio, não vai o papel, aliás. Controle. Pessoal, Torre Olympus 48. Prossiga. Tá no perno do vento, solicito coordenar após, na final, fazer uma emitida no ar, ok? No ar, ok, sente. Então, tô emitindo no ar, aguarde só um instante para girar a base, reporte pronto para girar a base, então, Olympus 48. 48, guardará. 141, direto pelo. Obrigado, direto pelo da presidente, 141. 6721, web 6721, não consegui contato com o centro Recife. Chama o mesmo agora na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 5, então, boa tarde. 545-2005, Mercado 21, obrigado, boa. O Índio 9 Alfa, 1000 pés no corredor forte, reporta para regresso. Eu peço corredor forte, reportará para regresso o Índio Novembro Alfa na sua escuta. Controle de Salvador, Papá Romeu Lima, Mike Fox. Papá Romeu Lima, Mike Fox, ou Sierra Mike Fox? É o Lima Mike Fox, decolado de Grupo Zulu no CIA. Na próxima rotatória para ingresso e pouso, o Pátio da Mata tem dois a bordo, o Romeu 44. Papá Romeu Lima, Mike Fox, ciente, pouso na... Já passando a rotatória? Afirmativa. A gente chama a torre agora, 118, decimal 6, bom pouso. 118, 6, Fox. A gente girando base, Olympus 48, Samara, remetendo. Juliette, sobrevoa em Itaparica. Afirmativa, convite Juliette. Já frequência de coordenação, bom voo. Livre, faz coordenação da frequência livre, Samara para regresso, para a Juliette. Positivo. Controlado 130 com 10. Motivo, tá autorizado o uso da pista 17, a cabeceira? Pode aproximar pra cabeceira, eu tô com um pequeno poste naquela cabeceira, ok? Então a autorizada final aguardando a cabeceira, ok? É, aceite, ok. Qualquer coisa vai pra bata, sem problema. Ah, 1.500 pés, temos um tráfego no sentido oposto, mantendo 1.000 pés. Entre mais pouco. 754, 1035, boa viagem. 035, boa. Noite 06. Positivo, noite 06, Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, secundário 12685, obrigado. Puxando M1141? Siga. Tem condições de manter outra velocidade até Pilô? Afirmativo, só quer sair ou quer maior? É, 6141, no seu primeiro para aproximação, mantém alta velocidade até pelo. Afirmativo, vai manter então alta velocidade até o pelo. O Xanero 6141, obrigado. Xanero 6305 para prosseguir na descida. 5, está autorizado a descida até 2000 pés, está autorizado livre LS, Reporte estabilizado, Miss Ocampo. 2000, livre LS, reportaremos, 6315. Controle Salvador, boa tarde, Gol 754 decolou, 2500 na Puca. Gol 754, contato radar, sobe o 390, sai da Puca. 390 na Puca, Gol 754. Volta lá. Torre, boa tarde, Gol 3805, tá no ponto de para pronto. Tá 3805, ele é mantém pito no zero. Ali mantendo 1-0, tá 3805. Motorizado Maceió, nível 350, decola da 10 com curva à esquerda. É, a saída é a Fuca, transição? Fuca até a posição Jamo, após direto Maceió. Fuca, Jamo, após direto Maceió. Controle 1935, transponde 5455. 5475, 5475, chame pronto no pole position, gol 924. 5475, vai chamar pronto, gol 924. Gol no 600, cópia. 5 até a volta. Sumará controle 1935, Romeu Batango. Lima Mike Fox Trot, considera solos 44, parte da BAP, frequência livre. 200 aprovado, decolagem da 10, curva direita, subida Arbor até a posição após direto. Controle 1119, decimal 35, transponder 5512. Gente, para Vitória da Conquista, nível 200, decolagem da pista no 0, curva direita após a decolagem, subida Arbor após DCT. Controle 11935, transponder 5512. Correto, chame pronto no pátio 3, trip 5489. Estarei pronto para pushback, 5489. São Salvador, o gol 9600. 6600, aprovado Natal, nível 370, via Pesulu 10. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 35, transponder 5477. Botango. 0 para Natal, Ata Zulu 10, decola Puca, Puca, Zipar. Com curva esquerda, transponder 5477. E o controle 1-1935, gol 1600. Confirma a subida Puca, transição Zipar, chame pronto no portão 3, gol 600. Puca, transição Zipar, portão 3 chamará para posicionamento. Papá Romeu, November X-Way Tango, Angada Bata, confirme o setudo voo. O setudo norte está organizado para o direto nordeste, está presente para posicionamento. Gente, livre acionamento, 500 breis, aprovado, decola da pista 17, com proa nordeste, o controle 119 decimal 35 e o código transponder é o 0133. 0133, eu estou pronto, transponder 0135, controle autorizado, decolagem para o nordeste, livre acionado, vamos aceitar. Confirme o VB? 4 a bordo. E a torre está no 186? Positivo, torre 186 para iniciar o táxi decolagem, November X-Way Tango, bom voo. Tango. Não copia o Olimpus, só remetido, é toque, remete ou remete pro ar? Toque remetido, o Olimpus. Copiou, toque e remete, o Olimpus 48. Afirmativo, então mantendo o vento, aguarde para a base, Olimpus. Olimpus. Eco Mike Tango, prossiga. Confirmando aéreo, levantamento? 924, na posição para pushback. Tudo base autorizada, chame final, baixar travado para tocar IRMT. Chamará a base para tocar IRMT. 300, 0 a 0. Gente, aguarde um minuto, cópia da autorização. O Eco Mike Tango, o nível de saída qual é? 20 minutos, cópia. Eu vou tornar para você. Positivo. Ok, Olimpo 48 para girar base. 48 de livre base, chame sinal baixado e travado. Fará sinal baixado e travado. Baixa de 5050. Positivo. Desce até 4000. 4000, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, 4000 desce, obrigado. Solo, Xandar 63, ano 5, livrou na sua escuta. Continue táxi via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, chamar antes da Juliette, Xandar 63, ano 5. 5265, obrigado, boa tarde. Papá, o meu Índia, November Alpha. Prossiga controle. Informação em tráfego, sentido oposto, mantendo no 1500 pés, no Charlie 206. Tá ciente do tráfego, porém ainda não visual, Índia, November Alpha. Ciente. Se é Mike Fox. Afirmativo, senhor. Tô visual com ele no CQS aqui. Ciente. Controle 199 decimal 35, aciona 5510. O cotejamento correto, informe parte QB. 02 a bordo, Angada Bata, torre 18-6 para iniciar táxi, ECMAC Tango Babo. Solo, Salvador, boa tarde, gol 1333. Está ciente da Sierra para a cópia da autorização São Paulo. Na 333, 1 minuto, cópia. Vai dar no 333 da gol. Jané 63, 15, ingresso Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, agilizando, 63, 15. Ah, tem intercessão, chama para ingresso, Mike Tango. Controle, senhor, Mike Box está visual com o... Está visual com o Indy Novembro, pois já foi superado aqui. Gente, o senhor Mike Box reporta ingressando Interlagos na prova rotatória. A intenção, senhor, é cruzar o campo e ir até o farol da barra e voltar. Ah, positivo. Então, reporta para de buraquinho, reporta buraquinho para cruzamento com a torre e após retorna para o controle. Gente, Mike Box. 1-3-3-3 na pronta copa. São Paulo aprovado 360. Decola no zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, bridge, ingressa na Alpes Zulu no meio. Controle 1-9-35, transponder 5513. Autorizado 360, São Paulo. Decolagem da 1-0 com curva direita na El Leda. Após bridge, Alpes Zulu 1-9-35, controle de saída 5513. É o transponder para o gol 1-3-3-3, está no 20-10. Portão 10, confirma o nível 360, chama pronto para acionamento, 1-3-3-3. Chamar na quando pronto? O gol 1-3-3-3. Pela direita, estou com a voz da Oceaner, com 300 nós aí para a base visual para a pista no zero, ok? 360 pela direita, pode reinterceptar a do vento. 360 pela direita, Olimpos. Salvador, boa tarde, está Novembro X Tango. Novembro X Rei Tango, livre acionamento, parte da bata, chame para decolagem. Não está na bata, está na Nation, já acionado que os solos aqui autorizados, está autorizado decolagem imediata do Pro Nordeste, centro de tráfego. Gente, acionado parte da bata, então está livre a decolagem com o Pro Nordeste, até um P3 da Força Aérea, mantendo no meu pé no setor de perna 90 na vertical de Lauro de Freitas. O senhor vai manter 500 pés com o Pro Nordeste, vai passar quantas milhas? O governo acertando vai manter um sobrevoo sobre o pedágio da estrada do Copa. Já está habitual com a Força Aérea Brasileira, fazendo o setor do lado de estreita. Vai manter separação visual, ciências aéreas autorizadas. Bem, está livre a decolagem com o Plano Nordeste, mantendo 500 pés. O Novembro é aceitando. Hoje, Tiri, Cia Tango. Torre, o Papa Romeu, Tiali, Alfa Tango. Só o do Eco, como é que está? Como é que tá no decolar agora? 52, 1935, boa viagem. Obrigado. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, senhor, tá 7 milhas. Charlie Alfa Tango, mantenha 500 pés, chame na curta final, o pátio da BT na sequência, confere? Positivo, chama na curtíssima final, Charlie Alfa Tango. Gente, mantenha 500 pés, temos um tráfego da Força Aérea Brasileira, tipo P3, mantendo 1.000 no setor de perna do vento. Mantenha 500 pés e chame na curva para 1.7. Tchau, Alfa Tango. Positivo, tá mantendo 500 pés e já com o tráfego, senhor. Olimpos 48, ainda com 360, mantenha o setor de Lauro, 1.000 pés. Teremos dois tráfegos abaixo, tipo, primeiro é um Robes 44, 500 pés vai manter a estrada do Coco até a vertical do pedágio, o segundo a sua direita final no 7, o esquilo laranja com amarelo vai aproximar para a cabeça 17. Está mantendo 500 pés, vai passar abaixo do seu tráfego, hein? Sim, estou mantendo perna do vento. Eu não estou no Oxenê na escuta, Torre. Mateu, está estabilizado no ILS. Mateu, tráficos à esquerda, helicóptero e um PT da Força Aérea. Os ambos em espera visual no setor norte sem interferir na aproximação. Pouso autorizado, 120-12. Oxenê 1-4-1. Vire pouso, o Oxer 6141, na 1-0. Torre Salvador, Papai Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox Trot, inicialmente mantenha o no 1500 pés, mantenha o no 1500 pés e reporte na vertical da rotatória. Intenção de pouso é 1-7. Ela vai ter só ir até o farol da barra e voltar, senhor. Farol da barra, 7. Então ingresse na perna do vento, mantendo o no 1500 pés e aguarde cruzamento aeródromo. 7, mantendo a perna do vento da 1-0, então, Serra Mike Fox. Ativar 1.500 pés, aqui tem um posto um P3 da Força Aérea mantendo o setor a 1.000 pés abaixo. 1.000 pés, 500 pés abaixo. Afirmativa, estou visual com ele. Ok, mantenha 1.500 na perna do vento, nós vamos cruzar a aeródromo na vertical da cabeceira no zero após o pouso do Airbus da Venca na curta final. Afirmativo, ciente, o Serra Mike Fox. Novembro XC Tango, mantenha 500 pés, pode afastar na vertical da estrada do Coco aguardando a transferência. Já na vertical do Coco, senhor, mantenha 500 pés, avaliando transferência para controle, não venha receita agora. Gente, Olympus 48 ainda mantém o setor de perna do vento, 1.000 pés, dois tráfegos, um acima, Cessna 206, mantendo 1.500 pés na perna do vento, e abaixo, ele helicóptero 500 pés. Ciente, mantendo perna do vento, Cessna dos tráfegos. Charlie Alfa Tango está na curtíssima final. 4-1, livre pouso, pista 10, 120 com 10. 120 com 10, Tango. O Gol no 924, ponto de espera, pista 10. O 924, mantenha o ponto de espera. 924. Tchau, Fatango, aproxima para a cabeceira 17, após até a BTA. Tchau, Fatango. Semana cabeceira 17, travisão com o tráfego final na 1-0. 63. Saída vai ser a Coral, só um minuto. Afirmativo, transponder 0263, o TAM 3661. Aqui à esquerda, para pegar aqui o corredor Cher, Mike Fox. Voou, pode alinhar? Afirmativo, voo 924 alinhar e mantém preparo de decolagem imediata para autorizar. Sim. Olympus 48 ainda com 360 para a direita e pode interceptando do vento. O Salvador é o Mike Fox. Mike Golf Mike, pro pátio da Aerostar. Afirmo. Gente, tá livre sinal no 7, aguardando direto o pátio da Aerostar. Mike Golf Mike tá ficando avistado. Mike. Marcão. É, garrolação. Eu. Oxenê 1141 no solo 56, direito 129. 129, boa. Mike Golf Mike até o pátio da Aerostar, tá livre, 120-12. Temos um esquilo aqui liberando a interseção, tá livre, siga o tráfego. Mike. Eu consigo livrar a pista. Salvador, boa tarde, Sanair 6141, livrou instruções. Mike Foxtrot, curva esquerda, ok? Inicie curva esquerda, vai bloquear o farol de Itapuã, Serra Mike Foxtrot. Certo, Mike Fox. Jogou? Gol 924, pista livre, leve decolagem 120-12, gol 924. Gol. Rotatória. Localizador, Trip 5595. Trip 5595, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, boa. Eu tenho a volta. 7, Serra Mike Fox. No left, heading 010, the limit is the localized, and descend to 3000 feet, estimated side 1012. Okay. Chama ela até.